Eu, Salvador, passaria 2229, tá? Foi LS. LS, ente passarindo, continue a aproximação, aguarde pista livre. Se escuta, 2222. Polito 08, após o C37 Sideral, cruza a pista, prossegue com o solo 1211. Após o C37, cruza a pista, prossegue com o solo 1211, para o 08. Federal 9970, do solo 51, libera a direita, 1211. 2211. Chulé 6211, pista livre. Vento calmo, decolagem autorizada. Decolagem anônimo, quando vem anônimo, Chulé 6211. Salvador 6225 da Chanel, visual com passarela da matinal, está pronto. Gente, 6225, após o passarela ali, mantém isso também. Após o passarela ali, mantém. Livre pouso 2229, 030 graus, 029. Livre pouso, passarela 2229, baixei travado. Linha 211 ao 52, 1208. 08. Torre do Salvador, voa no 649, passou o drone à pista. 649, continua a aproximação, aguardando pista livre. As quatro. Passarela no solo ao 5-4, libera direito no 2-1-1. Direito no 2-1-1. O chinelo é preparado para decolagem assim que a pista é livre. O tráfego já passou estranho. Tá sim, beleza. Vento calmo, pista livre, decolagem autorizada. Vale autorizado, beleza. Voo 649, continua a aproximação, é banjo da via iniciando corrida, aguarde pista livre. Na escuta, 649. com o Alceguardi. Lumia 49, vento calmo, autorizado o pouso, pista 10. Lumia 49, deixa o pouso. Autoriza a troca de frequência, mas é assim. Olympus, a Lima tem pista 10. Olympus 08, a Lima tem pista 1-0. Mike é com Oscar. Confirme acionado. Livre até a interseção, ajuste 1014, chama para ingresso no 7. Minha 225, 1208, bom voo. Autorizado, Mike é com Oscar, alinhar e decolar no 7, vento calmo. Ok, autorizado, alinhar e decolar, Mike. Olimpo 08, vento calmo, decolagem autorizada, pista no 0. No 649, livrou. 1-2-1-1. 2-1-1. Mike é com Oscar, 591208. Tomarão 208, Mike é com Oscar. Olimpo 08 decolou ao 59, 120, decimal 8. 1208, graças. Azul, né? Salvador, boa tarde, é o Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, estou ciente sobre o Suruga. Reporte sobre a vertical do ponto que deseja. Mike Gillette Romeu, recebe a torre? Recebi a PTPT errado, batendo com controle. Vai até a Mussurunga, no ponto de sobrevoo, informa o Mike Gillette Romeu. Afirmativo. Salvador, bom dia, 6570 da Ásia, próxima ponte esperada 10, pronto, decolagem. AXA 6570, autorizada a linha de decolagem, pista 10, vento calmo. A linha de decolada 10 com vento calmo, AXA 6570. O local de CP voo totalmente condicionado, Mike Lira, em São Romeu. Gente, então mantenha a escuta e caso necessário eu vou pedir para que libere o setor. Caso necessário libere o setor, sentido eco, Mike Lira, em São Romeu. Decolou 08, Asa. É o 08, 1208, bom voo. 1208, tenha um bom dia. Da presença autorizado, intercepta BR-324, sentido uísque, Mike Lett Romeu. Confirma o setor? Livrando pelo setor uísque, da presente, o Mike Lett Romeu. Gente, libera, afastando, chama o controle no 208. Vai chamar o controle em 208, agradece, Mike Lett Romeu. aqui no Índia, livre acionamento, chame para táxi. Chamará para o táxi, é. Ninja, 1014, chama ingresso no 7. Gente, vai iniciar o táxi e mandar para ingresso no 7, vai aqui. autorizado, Kilo Índia, ingresso, reporte aliado pronto. Ingressar, reportar aliado pronto. Olho, bandido, Kilo Serra Lima, para acionamento. Ingressar, Kilo Serra Lima. Autorizado a decolar da 17, aqui o Indy. O vento é 020 graus, 02 nós. Autorizado a decolar, vento. Eco Kilo Indy, decolado aos 3 anos, chame o controle, 1208. Fono 208, Eco Kilo Indy. Foi, bom dia, Kilo Serra Lima, canal para o táxi. Kilo Serra Lima, tá livre o táxi até o papá, chame pro cruzamento da 17. O táxi até o papá, repassará o cruzamento da 17. Autorizado, Kilo Serra Lima, via Quebec, Mike e na Lima, chame o solo novamente, 211 para o táxi. Oi, beleza, você vai mandar um 735, vai ingressar na Quebec, Mike, na Lima, foi, vai chamar o solo Kilo Serra Lima. Bom dia, Rio 5973, está autorizado a decolar, da 10. O vento 020 graus, 02 nós. Rio 5973, decolado aos 34, chama o controle 1208. Sim, chama 208. Bom dia, Passaredo 2223, ponto zero, dá 1-0. Passaredo 2223, está autorizado a decolar, dá 1-0. Vento 020 graus, 02 nós. Discorde 2223. Salvador, bom dia, Bono 092, 3 milhas do Índia Serra. Bono 092, bom dia, ajustando 015, de pista livre. 015 aguardando, Bono 092. Foi aquele Serra em ponto de espera da 10. E o Serra Lima, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera do Serra Lima. Livre pouso, 1-0, vento 020 graus, 02 nós. Livre pouso no 0, voo no 092. O passarelo 2223, decolado aos 37, controle 1208. 208, passa.

9970, decolado 45, chame o controle, 1208. 208, boa. Victor Charlie, hotel livre acionamento, chame táxi. Livre decolagem, da ONU 0, vento 020 graus 029. Livre decolagem da ONU 0, ONU 7, de próximo. 649, bom dia, próximo. Torre ONU 649, está pronto. ONU 649, além mantém o 0. Além mantém o ONU 649. ONU 759, decolado aos 48, controle 1208. Responde. Então, Charlie, hotel está na escuta da torre. ONU 649, da colagem autorizada da ONU 0, vento 020 graus 029. Livre de colagem ONU 649. quer que o Zulu prossiga.